Israel Novaes e Naldo Bene. E o nosso programa não pode parar. Estamos em ritmo de Natal. Tá chegando a Noite Feliz, que é com certeza a noite do dia 24 pro dia 25, que é o comemorado o Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. Vamos então com a dupla Vitor e Léo em ritmo de Natal. Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem. Jesus, noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração que quiseste ser nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz. Salvador.

chega aqui. Quero saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora, também. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Você, dois filhos, um cachorro, um filme bom, um frio de agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Melhor de um dia perfeito, me adaptei, quis me encaixar. Quando você dizia esse é o meu jeito, anulei as férias de janeiro, mandei flores o ano inteiro só pra te agradar. Meu cortinho de cabelo eu mudei, até café na cama eu levei só pra te agradar. No Central do Sertanejo, Marcos Paulo e Julian, agora Tanto Faz. Passou também Luan Santana, Cê Topa, e Leonardo abrindo o segundo bloco, Liga Lá em Casa. Um Feliz Natal pra você, ouvinte dessa rádio, que é líder em audiência. E o Natal tá chegando, hein, gente? Vamos com Matheus e Cauã, Segunda Opção. Hey!